Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, que piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, e piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero.